já decolar, pistão no 0, tá 371, no vento no 70 graus, 1 a 12 a nós. Do 9776, Juliette, portão 02. 7702, do 9776. Igual, né, 6225. 6225, altímetro no 0 no 5615, o vento 170 graus, com 15 nós, com 15 nós, pista molhada, autorizado pouso, pista no 0. Líder pouso, Xenema 225. 3171, decola os 27, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, bom dia. 208, agora bom dia, tá, 3171. Tá 3171, contato radar, suba para o nível 320 via Sambon. Ok, autorizado 320 via saída Sambon. M2 25, Solos 28, à direita, prossegue táxi, não me escuta, via táxi Eco, pois Alfa, Juliette, portão 03. Direita, Eco, Juliette, Alfa 03, Alfa, Juliette 03. Três Salvador, bom dia, céu, na nave 102, com a ótica, tá cruzando 2195. Olha, acelerar 99102, acendo dedicação, via Bomed 1, desceu para o nível 060. Via Bomed 1, 060, pode WhatsApp? Atualizado, direto de tapa. Direto de tapa, obrigado.

Sono 28.35 e a perna 1.35.1. 28.35.251, tá? 3171, obrigado. Sim. no localizador, federal 9970. Federal 9970, completa final, chame a Torre Salvador, 118-1095. Estabilizou no ILS, da 1-0, informaria embaixo travada. Desce o 0-970, reporte visual com campo, forma pista molhada, chuva moderada sobre o campo, o vento 1-70 graus com intensidade variando de uma dúzia de nós até 1-7 nós, 17 nós. Desce geral. Começando, Sideral 9970. Sideral 970, atento a possível turbulência na curta final. O vento é 1,80 graus, com 1,8 nós, 18 nós, pulso autorizado, pistão no zero, pista molhada. Barreira Escopia 1-6-0. Copia 2-2-1. Copia 2-2-1, barreiras aprovado nível 1-6-2-0. Prosseguir via UICI 4-2, Lapa, pós direto barreiras, decola da 10, curva esquerda, subida Momo, transição Vatap, aciona 5-1-1-3, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado barreiras 1-6-0, aerovia UICI 4-2. É, Lapa, decolando a 1-0, curva esquerda no perfil da Momo, transição WhatsApp, transporte 5-1-1-3 e o controle 1-2-0, decimal 8. Correto, parceiro 2-2-1, pátio 3, time pronto, pushback, acionamento. Amaral, parceiro 2-2-2-1. General 9970, no solo 40, à direita, via Foxtrot, prossiga na minha escuta, via Alfa, pós Kilo, pátio 3. Não tem a posição ainda confirmada no pátio 3, fica atento ao balizador. Alfa Kilo, pátio 3, aguardando posição. 70, com o fim de dia foi recebido turbulência, curto final no zero? Não, não foi observado turbulência não, muito leve. Gato. Estabilizou no localizador, na 972. Federal 9972, completa a redução para a próxima faixa, Netor Salvador, 1-18-900. 1895-9972. Oi, Salvador, Cidral 972, está 2.3 milhas da Terra. Cidral 972, vamos chuva moderada sobre o campo, altímetro no 015, reporte visual para o campo. Chama visual, 10015, está autorizado pouso? Negativo, reporte visual com o campo, Cidral 972, o último tráfego avistou aproximadamente 700 pés. Ok, vai reportar visual. Confirma o vento na 972? 80 graus, 180 graus, com a intensidade variando entre 1 no 5 nós, 15 nós, 1 no 8 nós, 18 nós e possível turbulência leve na curta final no zero. Ok, está ciente, na 972. Tá, agora 1200 pés ainda não está no zero. Avistou a 400 pés. Cidral 972, pouso autorizado, pista no zero, pista molhada, vento 180 graus com 1 no 7 nós. Livre pouso, 972. Torre Rio Azul 5126, posição 4, portão 4, portão 4. Rio 5126, portão 4, autorizado, chame táxi. Autorizado, chamará o 4... 5123. Torre no 093, controle. Escuta, 093. Eu nos informo agora que o teto estimado 500 pés, visibilidade de 3 km e chuva moderada sobre o campo. 093. Está autorizado ao final do ILS X-Ray, desça para 2.000 pés, o ajuste no 015, informe estabilizado. 015, 015 estabilizado, 015. 09972, no Solos 45, à direita ao liberar a pista, prossiga na minha escuta via Alfa, Kilo até o Pat 3, ainda não temos a posição confirmada no Pat 3, fica atento ao balizador. A sua escuta liberando à direita, vai chamar... Vai ficar atento ao balizador, na 972. Observado alguma turbulência na curta final, Cidral 972? É, turbulência leve. A visibilidade que está que tá um pouco deteriorada e a pista também correndo ali. Obrigado pela informação, Cidral 972, bom dia. Bom dia. Passageiro 2221 para pushback encanamento. Passageiro 2221 no passo 3, aguarde só um minuto para iniciar. Manhã 2221. Para o táxi 5126, Biomide 1 no 7, autonomia de 3 horas e 50 minutos, alternando Serra Bravo Golf Lima. Eu 5126, à direita via Índia e Alfa, reporte ponto de espera da 10, pronto, altímetro 1-0 no 5. Direita Índia, Alfa, reporte ponto de espera 1-0 no 5, 5126. Passageiro 2221, pode iniciar o puxo após a passagem do sideral? Sim, coordenação com o solo após o sideral, está autorizado o semitáxi. Está iniciando então, 2221. Torre, o azul 5126, pronto, ponto de espera da 1-0. Vem decolar sem parar, do azul 5126. Tá, filho. Autorizado, alinhar e decolar. Pista 1-0, vento 190 graus com 099, azul 5126. Livre, alinhar e decolar, 190, 5126. Salvador, bom dia, 1013, final do X-Ray 10. Diego no 093, informo. Chuva moderada sobre o campo e ficar atento na curta final 1-0, uma turbulência leve, o vento 190 graus com 1-0 nós com 10 nós, altímetro agora 1-0, 1-6, reporte visual com o campo. 1-0, 1-6, vai chamar visual, 1-0, 1-3. Passageiro 2221 para o táxi com 48 a bordo, 5 horas e 30, alterna Goiânia. Passageiro 2221 para o táxi via pátio 3, pátio 1, Índia, até o ponto de espera da pista 1-0, altímetro 1-0, 1-5. Pátio 3, pátio 1, Índia, até o ponto de espera da 1-0, na 250-1015, ajuste passageiro 2221. Pode confirmar o teto estimado para o gol 093? 093, teto estimado pelo outro aeronave foi em torno de 510 de teto. 7, Bom, no 093 também a visibilidade está bem restrita também por causa da chuva. Certo, 093. Do 526, decolo 52, chame o controle 120, decimal 8, bombeiro, bom dia. 20, decimal 8, 5126. Alô, 526, com o contato radar de decolagem, suba para o nível 360 via Arco 1. Gente, 360 via Arco 1 no azul, 526. Só 400 ou 09. 093, pouso autorizado, pistão no zero, pista molhada, o vento 180 graus com uma dúzia nós, altímetro 1015. Livre pouso, tá 10. Passageiro 2221, posso estar a dar 1 no 0, pronto. Passageiro 2221, autorizado alinhar e manter pista no 0. Ali, manter 1 no 0, 2221. No solo 55, à direita na Taxi Eco, na minha escuta, após Alfa, reporte antes da Juliette. Eco e Alfa, antes da Juliette, a pessoa será. Passageiro 2221, o vento 190 graus com 12 nós e uma dúzia nós, autorizado a decolar, bicho no zero. Livre decolagem 10, passageiro 2221. Bom dia, Tan 3507, ciência da Quebec. Bom dia, Tan 3507, achando a identificação via BOMF, desça para 4000 pés, o ajuste 0015. Identifique 4000 via BOMF, 0015, possibilidade de voar BOMF, o 3507. Prezado, BOMF. BOMF, Tan 3507, obrigado. 21 decola 57, controle 120 decimal 8, bom voo, bom dia. 120 decimal 8, passarei do 2221. Juliette, portão 08. Salvador, bom dia, passarelo 2221, decolado na sua escuta. Bom dia, passarelo 2221, contato Roberto, sem restrições na saída MOM para o nível 160. Sem restrições na saída MOM, é a sessão 160, passarelo 2221. Van 3517 ao controle. Na escuta 3517. Eu nos informo agora, teste foi estimado de 400 pés, visibilidade de 2 km e chuva forte sobre o campo. Ciente 3517. Como 26, chame agora Recife, frequência 128, décima 8, alterna 126, décima 0. 28, décima 8, alterna 26, décima 0, 5126. do 2221 após Momo, vou ir direto Barreiras. Após Momo, vou direto Barreiras, 2221, grato. T5-7, as condições do campo permanecem, confirma intenções? Permanece chuva forte sobre o campo, T5-7. Agora iremos checar a intensidade da chuva. Afirmo, T3-5-7, permanece a chuva forte. possibilidade de fazer órbita em Pelô 357? Autorizado, órbita em Pelô, com curva padrão, descida para 4.000 pés, então 3597. 4.000, órbita em Pelô, curva padrão 3597. Chanel 6225 para Brasília, confirma o nível solicitado. Não pode ser 380, mas a gente vai coordenado, hein? Gente, só um minuto, será coordenado 380, prepare Arbor 1, transição elétrica. Arbor 1, elétrica. Oi, Salvador, o TAN 3517. Possível, TAN 3517. Autoriza manter 6.000 e fazer órbita nessa altitude, senhor? Afirma, autorizado 6.000 para 3.57 e a torre informa que o teto permanece, a chuva permanece e a visibilidade diminuiu para 1.000 metros. Ciente, 3.57 então, descendo para 6.000, órbita em Pelô e aguardando a melhoria das condições. Já informa que caso permanecer, vai solicitar alternado Aracaju. 225, pronto papel? Pronto, possível. Chinamia 225, Brasília aprovado, nível 380, via Pesulô no 7. Após passar conforme rota do plano, decolada 1-0, curva direita, saída Arbor 1, transição Elefa. Aciona 5-1-4-0, controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Autorizado 380, Brasília, decola da 1-0 com curva direita, competida Arbor 1, transição Elefa. Então segue via Pesulô 1-7. 5-1-4-0, nosso transponder, 208 ao controle. 6225, está pronto para o pushback, acionamento no 3. Correto, acionamento 225, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi. Salvador, bom dia, azul 4201, buscando a informação, envolveu a autorização para Campinas, número 3-0. Bom dia, azul 4201, Campinas, confirma o nível solicitado. Aqui nós temos o 300. A gente aguarda coordenação junto ao centro Recife, azul 4201, prepara a saída Sanvo 1, Leda Motiva. Sanvo 1, Leda Motiva. Se você já recebeu um novo plano, talvez o nível tenha mudado. Estou com o nível aqui inferior, 140. Certo. 108, bom dia, prossiga. O Aguas Guarulhos está acionado, tá? Tipo, o Aguas policial com 02 a bordo, conforme está dando 721. Sabe o que está em discussão com o 0100? Comandante é o Major Edinaldo Segura, chama. Oficina Petralina. Guardião 08, confirmando o nível solicitado, 100. Tom Romeu. Peru 275, sem contato radar passando no coral, vou na proa de Bomed para chegar do Bomed 1, chama no ideal descido, ajuste no 0 no meio. Positivo, proa de Bomed para Bomed 1, no 16, vai formar para descida, o azul 275. Qual que é as condições do campo? São 400 pés de teto, visibilidade agora de 2 mil metros e chuva forte sobre o campo. Positivo, 275. Under padrão no 721, o controle 120 decimal 8. Tragão, já vi que autorizado para o Petrolina, separado na 7 por esquerda, saída Pompom. Controlada para o direto. O controle 120, transforma o padrão 1721, Guardião 08. 4 Guardião 08, tem informação de pessoas a bordo e autonomia? 06, abrindo agora. 7 Guardião 08 em livre acionamento, chame táxi. Para Caju. Aguarde novas informações do campo. Esse órbita agora, 3597. Voadora China 6211. Chega. Autorização, Galeão, nível conforme plano. Dois no ONU, Galeão, aguarde copa, só um minuto. Escuta. Aprovado táxi, porte para ingresso, pista 17. Para ingresso, 08. Só 3517. Poderia então coordenar para nós a alternada da Caju já e ver qual que é o ponto que o senhor deseja a gente voe? Vou prosseguir qual nível para a Aracaju? Ponto altímetro 10 no meio, chama 225. Eu vou informar que era uma a torre informa agora teto de 500 pés, visibilidade 4 mil metros e chuva moderada agora. 5973, aguarde autorização, só um minuto. Afirmativo, zona sul, escuta autorização, Recife. 0277. Controle de Salvador, o 3517 vai verificar aqui e já retorna. Alião 08, autorizado ingresso, pistão no 7, reporte, anel e pronto, cabeceira no 7 para decolagem. Passará, anel. Salvador, o da 3517. Prossiga. Após Pelô, então, a gente voa Duna, vamos prosseguir a aproximação. Aí, se não der, a gente arremete e vai para Caju. 7357, está autorizado o final do ILF X-Ray, desça para 2 mil pés, o ajuste no 0 no meio, forma estabilizada. Em caso de admitida, você vai cumprir a saída Cuca, subindo para o nível 190. Então, vai recolar de curva esquerda e ter informação do tempo de voo? 1h40. 08, está autorizado a decolagem da 17. Vento é 17, 0 graus com 18 nós, 18 nós. Autorizado a decolagem da 17, guardião 08. 2 CNM 225, pode esperar, pronto. CNM 225, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Alinha e mantém, cabeceira 10, 625. Pro 963. 963, Galeão, aguarde cópia, prepare ação, voo no Leda, Doc Lu. Salvador, 4201 foi coordenado com o centro, ele possuía um nível inferior, 140. Mas nós estamos ligando novamente para coordenar o 300, fica melhor, não é isso? Novo plano de voo para a gente é nível 340 como final. Centro, será coordenado só um minuto, azul 4201. Certo. Adião 08, decola 18, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, quadro 08, grato. Falei, Salvador, Guardião 08, operação da saída da mão. Guardião 08, bom dia, se tem contato no radar, suba para o nível 100, ainda mantém no eixo da decolagem o Guardião 08. Vai tomar o eixo da decolagem, Guardião 08, subindo para uma centena. Guardião 08, após 2 mil pés, autorizado direto MOMA. Após 2 mil pés, direto MOMA, garoto. Localizador, usar 3597. 3597, completa a sinal do ILS X-Ray, chame a Torre Salvador, frequência 118.95. 1895, tá 3597. Salvador, muito bom dia, azul 4958, está em contato radar. Foi na prova de Bomédio para chegar a Bomédio 1, desça para o nível 050. O ajuste em Salvador no 096. Eu tenho que ir na prova de Bomédio, mantendo 50, chamará para a descida, aliás, autorizado 050, o ideal azul para nós dois. Aguarde cópia, só um minuto. É possível iniciarmos o nosso pushback e acionamento aguardando a cópia, copiamos o táxi. Chamada 219, tenho livre o pushback aguardando cópia. Livre pushback e acionamento, chamada aguardando a cópia 621. É 225, autorizado a decolar da pistão no zero, o vento é 170 graus com 18 nós, 18 nós. CS autorizado a decolagem da 7725. Azul 2775, está autorizado a final do ILS X-Ray, desça para 2000 pés, o ajuste no 096, forma estabilizada. Gente, desça 2000 no 096, forma estabilizada ILS, se o azul 2775. Trono e o azul 4958 descida. Desça para o nível 050, azul 4958. 050, azul 4958. Grato, já. Controle Salvador, Chané 6225, decolar de uma bom dia. Chané 6225, bom dia, contato rodando uma decolagem, subiu para o nível 380 via Arbono. 380 via Arbono, enquanto possível, vai da presa Arbono, 6225. Nós, está molhada. Ciente, pouso autorizado na 35 no 7. Guardião 08, controle. Escuta, 08. Eu poderia informar o capitão comandante da aeronave e a sua alternativa? 0 decimal 8. 208-2357. E Alpena, Aracaju. Afirma. Controle Salvador, está 357, arremeteu em Salvador. 357, suba para o nível 190, voe direto Conde da presença. 190, subindo para Conde da 3517. 10, curva direita, saída Sanvo 1, Serra Alfa, November Vitor Oscar 1, Sanvo 1, após Leda e após Motiva, correção após direto Dóquilo, Delta Oscar, Kilo Lima, uniforme Dóquilo. Onde após intercepta Zulu 44. Aciona o transponder 5151, controle 20 decimal 8.